nasce no galho. Meu orgulho, ó Zeus, teu poder, teus raios são explicados pela humana razão. Foste esquecido, já não és nada. Se ninguém acredita em tua majestade, e em silêncio, foste esquecido.